Esta é a Joana e este é o Pedro. Muito prazer. Como está, Joana? Muito prazer. Bem, obrigada. E o Pedro? Ótimo. Obrigado.